Улетіння мета пісика. Улетіння мета пісика. На rua é foda, maluco conspirou a moleca da pira. Tipo de cachorro pra pegar vadia. Dinheiro no bolso, prata no pescoço. Na rua comanda, mas paga de bom moço. Sonho distante, ouro diamante. 357 na cintura te garante. Ritmo quente, alucinante. Corrente de prata, anel de brilhante. Cuscão na G5, aro 17. Omega CD, os que apavora os moleque. Chevette, cepado, Opala sem cilindro. Com IGTI, a fumaça tá subindo. Não mosca não que os vagabundos tão a solto. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda. Mas tem que ter estilo e ver as gatas miar. Nada nesse mundo faz a gente parar. O diamante é o que cê quer. Não sou da casca dos moleques. É que hoje os vagabundos tão a solta. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda. O diamante é o que cê quer. Não sou da casca dos moleques. É que hoje os vagabundos tão a solta. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda. Jaqueta de couro, no pulso só ouro. Na rua os parceiros garante o seu tesouro. 50 não com os vagabundos tão à solta. Boné, corrente, pulseira e a mulherada de olho. Ó, nós apavorando aqui de novo. Os carros chique, os preto doido. A primeira cê perde, na segunda cê ganha. E quem tiver mais sorte toma chá com as piranhas. Ouro, diamante, vinho bom pras coroas. Viajar sem destino, os vagabundo à toa. Observando as minas, dançando os passinhos. O baile é bom, tá valendo, então eu danço sozinho. É meia noite, o tempo tá escasso. Daquele jeito pra quem é vagabundo. Nato sempre astuto, de olho nos parceiros. Ouro, diamante é o que cê quer. Não sou da casca dos moleques. É que hoje os vagabundos tão a solta. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda. Ouro, diamante é o que cê quer. Não sou da casca dos moleques. É que hoje os vagabundos tão a solta. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda. Vagabundos sagrados, parceiros do lado. Tomando um Campari tipo sossegado. Observando de cima o que rola na pista. Moleque doido de cola, bate no peito e acredita. Pras minas vira night, pros manos só bright. Cerveja pra estriar o calor da cidade. Comédia transborda, cospe o veneno. Ao mesmo tempo vomita no prato que tá comendo. Sonho de malandro é coisa boa, utopia. Por isso a favela não vive sem alegria. Lembrei da Patricinha cochichar no ouvido. Diz que o rap é pancada e só curte som de bandido. É meia noite, o tempo tá escasso. Daquele jeito pra quem é vagabundo. Nato sempre astuto, de olho nos parceiros. Ouro e diamante, ouro e diamante. Ouro e diamante é o que cê quer. Não sou da casca dos moleques. É que hoje os vagabundos tão a solta. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda. Ouro e diamante é o que cê quer. Não sou da casca dos moleques. É que hoje os vagabundos tão a solta. Com os olhos vermelhos tão pra zoar a noite toda.